identificação. 3 km 358. Rádio Manhuaçu AM. 710 kHz. Música Esporte Notícia. Hora certa, Rádio Manhuaçu, em Manhuaçu, leste das Minas Gerais, pontualmente 5 horas. Neste horário, a Rádio Manhuaçu passa a apresentar Linha Sertaneja Nota 10, o destino dos maiores cancioneiros de nossa gente e a melhor seleção musical do leste mineiro. Linha Sertaneja Nota 10, mais Brasil em sua manhã dominical. E para apresentar, chega mais Vantuil Ferreira. Alô, gente amiga, alô Minas, alô grande Manhuaçu, alô meu Brasil. Muito bom dia, estamos aí, chegando mais em seu rádio com mais um programão da série Linha Sertaneja Nota 10. Nosso bom dia aos nossos milhares de ouvintes e também ao seu Antônio Cândido Alves, lá nos nossos transmissores no Planalto Caiçara. Alô, seu Antônio Cândido, bom dia. Como é que está o clima por aí? Aqui embaixo, tudo bem, né? Hoje está uma manhã realmente muito agradável, sem frio, temperatura na marca de 15 graus. E nós vamos aí iniciando o nosso programa. Antes, porém, eu quero aqui mandar um alô para Maria José e todo o seu pessoal aí na DR-262, no antigo motel. Alô, Antônio Ribeiro da Mota, aí em São José dos Campos. Uma música para você e também para a sua querida mãezinha, a senhora Júlia. Não está assim em você nesse momento, mas deve estar assim sonhando com você para vir lá no sul de Minas. Então, para esse ouvinte, Antônio Ribeiro da Mota, para outros ouvintes também aqui de Manhuaçu, que nós atendemos, e vai também para o doutor Cláudio Rótulo de Moraes, aí em Florianópolis. Alô, doutor Cláudio. Eu fui para casa ontem e fiquei muito satisfeito em saber que a nossa emissora continua chegando aí no sul do nosso querido Brasil. Obrigado de coração. São 5 horas e 28 minutos. Com a tribo Guarani, no Mato Grosso, o lugar onde eu nasci, a cidade e a saudade é que me faz agradecer. Quanta saudade da cidade minha país, mora nas costas da neva, as mais lindas eu já vi. Cuiabá, cidade forte e anil, a mais grande e bonita, é o orgulho do Brasil. São lembradas de Campo Grande, Capitanga, Santo Antônio e Dourado. Porto Rosinha, o Paraguai e Tucumã. Não esqueço as belezas da linda Ponta Porã. E das florestas que saudade nunca vi. A Rada Siena, onde só vai Juriti. Ouvindo ao longe aquele grito constante. Mais vidas que já vi. E Cuiabá, cidade grande e agil, além de grande e bonita, é